flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. Cada flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. O bagulho é treta, se a música é presa, só muita destreza pra destravar a mente. No rumo à certeza, a luz tá acesa, tudo sobre a mesa, o que o coração sente. Conta mais que os reais, a grana não faz o que o amor traz. Conta mais pros reais, ouvidos leais do amor e da paz. Vejo que tem muita gente do bem, não aguenta injustiça também. Atitude pra ser, pra mudança que vem, independente de quem, importante é quem tem. Já vai tarde quem atrasou, chega cedo quem se adiantou. Os que falam tão de vez em quando, os que trampam tão sempre no flow. Cada flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. Cada flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. Cada flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. Cada flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. Coragem é o medo que você tem que enfrentar, encara até superar. O que separa eu do meu sonho é o salto. Eu já tô pronto pra pular, pulei. Faço com amor, amando o que faço. Se não for assim eu não sei. Vivo segundos, aproveito o mundo. Se eu vou tá aqui amanhã eu não sei. Não aprendi o que não quis, tudo o que quis fui lá e fiz. E não foi a grana que me trouxe o que mais me deixa feliz. Gingado da morena com tudo que vale a pena, já que a alma não é pequena. Aproveita o instante, essa é a cena. Cada flow, cada show, cada flow, cada show, cada flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. Cada flow, cada show, passo a passo, assim que eu vou. Todo dia, todo mês, um leão por dia, essa toda vez. Cada flow, cada show, cada flow, cada show, essa toda vez. Essa toda vez.